Panorama Agrícola para 5 de abril de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, um abraço para você do Panorama Agrícola. O programa está começando hoje, sexta-feira, 5 de abril de 2013, noite de lua minguante. Fim de semana, me preparo pro rodeio e não existe tempo feio pra quem... Hoje comigo na mesa de som está o Márcio Peixe e nas gravações o Eduardo Maia. O ditado do programa é: as necessidades unem, as opiniões separam. No Panorama Agrícola desta sexta-feira, você confere uma dica para melhorar a sua autoestima. No quadro Alimento e Companhia, os alimentos que ajudam a combater a insônia. Hoje, sexta-feira, tem também boletim do SC Rural, protetor ambiental e educação ambiental. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Aqui, para participar do Panorama Agrícola, você pode enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligar 48-3665-5359. Uma dica que pode mudar o seu dia. Passeios diários e curtos ao ar livre, junto a áreas verdes, têm efeito positivo sobre a autoestima, o bom humor e a saúde mental. Então, mexa-se! Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. O protetor ambiental é uma ação da Polícia Militar Ambiental que forma jovens que trabalham na proteção da natureza, preservando recursos ambientais. Esses jovens do ensino fundamental, eles repassam informações de educação ambiental, servindo de multiplicadores do conhecimento a outros jovens. Recentemente, a jornalista Ionir Malgarese acompanhou palestras desses jovens numa escola de ratones em Florianópolis, área rural de Florianópolis. O protetor ambiental, ele tem o apoio do programa de estado SC Rural. E Ionir Malgarese ouviu os alunos Karen, Juliana e David. Vou conversar inicialmente com a Karen. Quantos anos você tem, Karen? 14. E o que é para você ser uma protetora ambiental? Para mim é muito importante que a gente aprende o que é fazer o que é certo, ajudar os outros, conscientizar as pessoas. E como é que você aprendeu tudo isso para chegar a se formar protetora ambiental? O que, que você fez? A gente passou por umas aulas assim, né, sobre várias matérias, biologia, defesa civil, e a gente foi aprendendo e a gente se formou. E a Juliana, o que, que representa para você todo esse trabalho, Juliana? Eu acho que é importante porque a gente pode saber mais sobre o nosso futuro, a gente pode ter o que fazer já, a gente já pensa no que trabalho que a gente quer seguir. E hoje, o que vocês vão fazer aqui na escola? Hoje eu vou fazer uma palestra sobre farra do boi e mostrar todos os prejuízos que causa, as consequências, mostrar o que os animais sentem pela gente, o que a gente sente pelos animais. E que tipo de trabalhos você já desenvolveu, você já fez como protetor ambiental? Ah, eu já acompanhei o Soldado Campos e o Cabo Murilo em blitz ecológicas e essa semana, essas duas semanas, eu estou acompanhando eles a dar palestra aqui sobre a farra do boi nas escolas de Florianópolis. E você já deu algumas palestras antes dessa que você vai fazer hoje aqui na escola? Sim, sim, já dei duas palestras em outras duas escolas. E como é que você se sentiu dando palestras, conscientizando outros jovens? Ah, eu me senti muito bem, porque eu acho que esse que é o objetivo do projeto Protetor Ambiental, é a gente multiplicar o nosso conhecimento que a gente aprende lá e transmitir eles para as outras pessoas. Além de Karen, Juliana e David, também foi entrevistado o diretor da escola Mâncio Costa, que fica em Ratones, Florianópolis. O nome dele é Gilberto Borges. Para a nossa escola, isso é de suma importância. Nós somos uma escola numa área de campo, né? Nós somos uma escola do campo, Então a escola tem essa, vamos dizer, essa vocação para as questões ambientais. Aqui, se você observar o entorno da escola, ele é todo cheio de matas, temos um rio aqui a poucos metros da escola. Então tudo isso é muito importante, porque os alunos estão estudando aquilo que eles vivenciam, né? E a gente só preserva aquilo que conhece. Então é importante que a gente traga as informações referentes à questão ambiental para os alunos. A jornalista Eunir Malgarese ouviu também o soldado Mário Campos da Silva, da Polícia Ambiental, sobre esse programa Protetor Ambiental, que tem o apoio do SC Rural. O programa Protetor Ambiental é uma ação da Polícia Militar Ambiental, que começou em Santa Catarina em 1999. De lá para cá, teve muitos avanços e parcerias. Com o programa Microbacias 2 do Governo do Estado e do Banco Mundial, mais de 1.500 atividades foram desenvolvidas. Agora, com o programa SC Rural, a meta é formar 10 turmas de protetores ambientais a cada ano, até 2016. A educação ambiental do século XXI, ela não é mais pautada naquele sentido de que o meio ambiente natural é uma coisa separada e a criança, o adolescente, o adulto vive uma outra realidade. Hoje a nossa aposta é unir o útil ao agradável e fazer com que esses adolescentes pensem o meio ambiente natural como parte integrante também do meio ambiente artificial, meio ambiente cultural. Então a gente está trabalhando com esses adolescentes esse contexto sistêmico de meio ambiente, e eles têm dado muito bom resultado, porque eles participam ativamente e estão também dentro das suas comunidades onde estão inseridos, fazendo a multiplicação do conhecimento que recebem da gente da Polícia Ambiental. E cumprimos a nossa missão primária, que é de proteger as pessoas e o meio ambiente. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista, a reportagem de Eunir Malgarese sobre protetor ambiental, uma ação da Polícia Militar Ambiental que tem o apoio do Programa de Estado Santa Catarina Rural. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós vamos falar para você sobre um cardápio anti-insônia, baseado numa grande pesquisa que relacionou comida com horas de sono. Esse estudo foi feito por uma pesquisa do Departamento de Medicina de uma universidade americana na Pensilvânia, com mais de 5.500 pessoas. E os pesquisadores descobriram, ao cruzar dados sobre alimentos consumidos e horas dormidas por cada participante, quais são os alimentos que ajudam no complemento do sono. Os destaques foram os micronutrientes como o licopeno, que dá a cor ao tomate. Também a luteína, que dá o tom amarelo e laranja a alimentos como gema de ovo e milho. O mineral selênio, a vitamina C e a teobromina, um componente químico do cacau, em especial encontrado em chocolates amargo e meio amargo. Então, nesse cardápio para melhorar suas noites de sono, vale a pena experimentar tomate, ovo, milho, laranja e cacau. Gostou? Experimente receitas com esses ingredientes. Alimento saudável e bom para o sono. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade, tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.